porquê. O que foi que fiz pra merecer essa dor? Que não passa de mim nem sequer um minuto, um momento, meu Deus, que horror. Tô cansado de tanto esperar, as palavras se perdem no ar e eu não sei se devo seguir ou parar. Mas pergunto até quando será que no vale da sombra da morte eu terei que andar. Até quando, Senhor, me responda agora, ou me leve ou me ajude a levar essa cruz. Por favor, não demore. Eu pertenço a ti e não vou questionar o que deves fazer. Pra que eu seja um feliz vencedor é preciso o céu intervir. Eu não tenho a resposta, não sei se é vida pra filho de rei ou não sou. A minha alma está em questão, tá valendo minha salvação essa dor. Tô cansado de desabafar, as palavras se perdem no ar. Eu não sei se devo seguir ou parar, mas pergunto até quando será que no vale da sombra da morte eu terei que andar. Até quando, Senhor, me responda agora, ou me leve ou me ajude a levar essa cruz. Por favor, não demore. Eu pertenço a ti e não vou questionar o que deves fazer. Pra que eu seja um feliz vencedor é preciso o céu intervir. Até quando, Senhor, me responda agora, ou me leve ou me ajude a levar essa cruz. Por favor, não demore. Eu pertenço a ti, não vou questionar o que deves fazer. Pra que eu seja um feliz vencedor é preciso o céu intervir.